ser uma noite especial. Eu investi até meu último real no nosso aniversário de namoro. Comprei aquele seu vestido preferido, pra mim não tinha preço ver o seu sorriso. O seu sorriso restaurante, reservei a mesa, e pra gente se amar pensei uma surpresa. Naquele motel 5 estrelas foi traição cruel. Você já veio aqui nesse motel? Como você foi capaz? Teu celular já tinha senha do Wi-Fi. Foi traição cruel. Você já veio Wi-Fi. Eu tô sofrendo demais. Oh, oh, oh, oh. E no Minas GS, isso aqui é um fenômeno. Dois, amor. Comprei aquele seu vestido preferido, pra mim não tinha preço ver o seu sorriso. Restaurante, reservei a mesa, e pra gente se amar pensei uma surpresa. Naquele motel 5 estrelas foi traição cruel. Você já veio aqui nesse motel? Como você foi capaz? Teu celular já tinha senha do Wi-Fi. Foi traição cruel. Você já veio aqui nesse motel? Como você foi capaz? Meu celular já tinha senha do Wi-Fi. Foi traição cruel. Você já veio aqui nesse motel? Como você foi capaz? Meu celular já tinha senha do Wi-Fi. Eu tô sofrendo disso.